assim. É festa no outro apartamento. Todo amor vale quanto brilha. Ai, e o meu brilhava, brilha de joia e de fantasia. Que há com nós? Que há com nós dois, amor? Me responda. Você me prende, por onde foge, e o que pretende de mim? Era fácil. Dá pra esquecer. Ai, e eu nem sabia como era feliz de ter você. Como pode queimar nosso